Love is not love. Fala aí, pessoal. Começa agora mais um Gabi Estática Mais. Eu sou o Fábio Nazaré. E hoje eu tô aqui para conversar com José Almeida Júnior, que é desenvolvedor lá na Weta Digital em Wellington, na Nova Zelândia. Beleza, Fábio? Tudo bem contigo? Tranquilo. Explica aí um pouquinho pro pessoal como é que é o seu trabalho, o que é que você faz. Eu comecei lá na Weta, tem 11 meses. Eu sou pipeline developer, como eles falam em inglês, né? Em português seria algo mais ou menos do gênero desenvolvedor de conexões entre sistemas, vamos assim dizer, de forma bem leiga. E a forma de explicar isso pro público que tá fora do ramo é como se fosse o seguinte: imagina que você tem um artista, um pintor, e esse pintor vai fazer um determinado quadro. Ele tem apenas, sei lá, um número limitado de pincéis. E para fazer com que ele possa fazer o quadro de uma forma melhor e até mais rápida, eu sou o cara que crio outros pincéis para ele, entendeu? Pincéis específicos, algo que atenda a demanda dele do dia a dia, para que ele possa fazer a arte dele, seja no 3D, seja no 2D, de forma mais rápida e precisa. Ah, entendi. Entendi mais ou menos, né? Mas acho que foi uma explicação boa. A gente cursou algumas disciplinas na graduação e algumas coisas no mestrado também, né? Exato. Mas a gente seguiu, né? Eu sou engenheiro, você também, né? Sim, sou engenheiro eletrônico. Isso, engenheiro eletrônico, formado aqui pela UFRJ, né? Isso. E a gente seguiu, como na maioria dos casos, caminhos diferentes, né? Então, a pergunta que eu queria fazer pra você é a seguinte: pra entrar nessa área, que eu não sei se você pode dizer que é uma área de computação gráfica, qual é o caminho que o cara deve seguir, qual é a formação a princípio? Cara, essa pergunta é difícil. Tem, assim, boa parte dos artistas, a grande maioria, vem de áreas como designer, esqueci o nome das outras, desenho industrial, era isso. Desenho industrial. Tem muita gente desse ramo, alguns de publicidade também, que acabam migrando e voltando para algo mais artístico, mas no meu caso foi algo completamente técnico por conta do mestrado. No meu caso, eu fiz o mestrado em processamento de imagem na COP, está totalmente atrelado à computação gráfica, né? Tem uma vertente muito forte com a computação gráfica. E foi aí que eu comecei a migrar para a área de computação. Comecei estudando as imagens e tal, e o primeiro emprego que eu arranjei assim que eu saí da graduação foi na TV Globo, e lá eu queria continuar com essa linha que eu já vinha estudando na faculdade de processamento de imagem, e a área que mais se aproximava disso era de computação gráfica. Tinha algumas áreas específicas também internas na Globo, mas alguma coisa, o pouco que eu já tinha estudado sobre o assunto, me levou a escolher a área de computação gráfica. E aí foi paixão à primeira vista, porque era aquilo, é um mundo completamente novo, eu tinha um controle total sobre as imagens para poder fazer da forma como eu queria, poder entender como é que funcionava esse processamento, né, como é que o mundo da computação gráfica funcionava ou demandava das imagens, né? E eu fui me envolvendo cada vez mais na época, lá na empresa, lá na Globo. Tinha uma demanda por um perfil mais de desenvolvedor naquele período, assim que eu entrei. E aí, a nossa base de engenharia e o que a gente aprendeu de programação me fez migrar e começar a me desenvolver mais nesse outro lado de developer, né? E fui aprendendo as linguagens de computação gráfica, fui me envolvendo, fui entendendo como é que os softwares funcionavam, fui fazendo sistemas internos na própria empresa. Pô, isso foi por 7 anos, né? Fiquei fazendo isso por 7 anos na TV Globo, até que surgiu essa oportunidade de ir pra UETA, e aí não tinha como dizer não. Claro, claro. Uma dúvida que eu tenho, e talvez a maioria das pessoas tenha: o quão você precisa ser artista e quão você precisa ser técnico, não só na sua função, mas também nas outras que envolvem desenvolvimento, por exemplo, de animações e afins? Depende muito do perfil. Existem sim os caras que são 100% artísticos, que eles têm até certo pavor de código. É o cara que desenha, é o cara que faz o concept, né? Faz toda a parte de layout, tanto de publicidade quanto de um filme. Geralmente esse cara não tem a veia técnica, que eu quero dizer técnica para programação, para esse outro lado de desenvolvimento, né? Existem, claro, as pessoas completamente técnicas como eu, que não tenho nenhum dote artístico para fazer 3D ou para fazer uma animação, até mesmo para desenhar não dá, assim, completamente enterro. Então, eu fico só nesse lado mais técnico. Existem sim pessoas que são híbridas, que não é que no meu ponto de vista sejam, seja essencial, mas para mim eu acho muito importante numa empresa você ter esse tipo de pessoa, porque geralmente esse tipo de perfil é aquele artista que sabe que precisa de uma ferramenta técnica para poder ajudá-lo a fazer aquela tarefa artística de uma forma mais rápida. Uhum. E isso a gente tem muito, né? Por exemplo, lá na UETA a gente tem esse perfil, né? De pessoas que podem acelerar, que sabem que se for construída uma ferramenta, se construírem um pequeno script que consiga fazer uma determinada função, o trabalho dele vai ser mais rápido, vai ser mais produtivo e ele vai poder fazer a parte artística com maior facilidade. Então a gente tem, nesses ambientes, a gente acaba tendo pessoas de todo o perfil. Tem os 100% artísticos, tem os 100% técnicos e tem os híbridos ali. O pessoal que manja um pouco de desenvolvimento, mas gosta muito mais do lado artístico, e também tem um lado contrário. O cara que manja do desenvolvimento, mas dá um tapa em 3D, sabe fazer uma animação, sabe fazer alguma coisa, sabe quebrar um galho nesse lado artístico, se for necessário, entendeu? Isso existe. Os multitarefas, né? Exatamente, exatamente. Você falou que você é mais da parte técnica, né? Ou a parte artística, você não... Os artistas são meus clientes, vamos assim dizer, né? Entendi. Eu faço os aplicativos, eu faço as aplicações para os artistas poderem utilizar e trabalharem mais rapidamente. Nesse caso, você escova beat ou você trabalha mais no alto nível? Qual é a... Não, é muito mais alto nível, não é escova beat, não. Existe o departamento voltado para a escovação de beats, que é o pessoal que faz simulação de partícula, que faz simulação física, e chegam até a desenvolver softwares realmente de, como é que se diz, de baixo nível em termos de, para ter a velocidade de processamento, né, para poder fazer aquilo que eles precisam, mas isso é um departamento exclusivo, aí são outros desenvolvedores. O do meu caso não, o meu é mais alto nível, é mais preocupado com a interface gráfica do usuário, porque tem que ser claro para ele, tem que ser intuitivo, tem que ser uma interface que ele consiga visualizar que, olha, fiz a minha tarefa, agora eu vou publicar essa tarefa. Então tem que ser algo intuitivo para ele, saber que aquele botão vai publicar aquela tarefa para ele, né? As etapas que ele tem que seguir e tem que ser preenchidas até que a publicação seja realizada. Então a gente se preocupa, claro, com toda essa conexão entre os softwares, né? Fazendo essa parte um pouco mais... Não é baixo nível, mas essa parte de comunicação entre softwares, mas a interface gráfica é de extrema importância, porque uma interface pobre, desinteressante, acaba atrapalhando totalmente a vida do artista na hora que ele for utilizar a ferramenta, né? E esse não é o intuito. O intuito é que o artista realmente goste da aplicação, como é que se diz, se envolva com ela, né? Entenda intuitivamente o que ela faz e claro, e aí reporte melhorias, ajustes, mas a ideia principal é sempre essa. Então tem toda uma questão que é muito mais além de você chegar do ponto A ao ponto B, né? Muito muita mais. Coisa que envolve muito isso. Muito mais. O ponto A ao ponto B numa empresa desse porte pode ter diversas soluções. Não só, nesse caso, não só numa empresa de computação gráfica, né? Acaba sendo meio que comum numa empresa de desenvolvimento em geral, né? Na empresa de software. Mas no caso de computação gráfica é isso sim. O nosso cuidado com a interface, por exemplo, é algo... extremamente importante. É claro, a gente está considerando que as funções básicas estão funcionando perfeitamente, para aí sim a gente se preocupar com a interface gráfica. E como é que funciona assim, se você puder dizer, né? Em média, quantos filmes são produzidos lá ao mesmo tempo? Ou é de um em um? Cara, não sei se eu posso falar isso. Então, não, deixa pra lá. Não, tranquilo. Eu não sei. Assim, o que está dizendo no site, eu posso falar rapidamente só dos filmes que estão indicados no site. Tudo que tiver indicado no site eu posso falar. Ah, tá. Falar rapidamente sem entrar em muitos detalhes. Né? Mas pela última vez que eu vi no site, tem lá o Planeta dos Macacos 3 e o Valerian. Não conheço isso. O Valerian é do Luc Besson, o diretor do Quinto Elemento. Ah, certo. Será o novo filme dele. Isso, é o novo filme dele. Gosto muito do Luc Besson. Tem uns filmes muito legais. Exato. Ele já até compartilhou várias coisas já, tanto no Twitter. Acho que a grande maioria foi no Twitter. Twitter ou Instagram. Fotos de gravação, a ideia. Ele citou a própria UETA, então acaba sendo algo mais tranquilo de se comentar, né? Mas é basicamente isso. você trabalhou aqui na Globo e agora está na Nova Zelândia. Isso. Qual é a diferença que você acha, as principais diferenças em trabalhar lá e trabalhar aqui no Rio, no Brasil? O que é que chama mais atenção, assim? Cara, acho que o que chama mais atenção é que lá na UETA, na Nova Zelândia, eu tô trabalhando com pessoas de todo canto do mundo. Uhum. É uma empresa completamente... apesar de ser uma empresa neozelandesa, a gente trabalha com indianos, asiáticos, europeus, australianos, brasileiros, outros que tem, sul-americanos, enfim... Gente de todo canto do mundo, e essa diversidade, essa miscigenação praticamente, né? Gente de todo canto do mundo tem um lado positivo, tem um lado negativo, né? A gente aqui é muito do toque, nós nordestinos, então acho que é algo ainda mais forte, essa coisa de tocar, aqui no Rio também, né? Tocar, sim, de falar com a pessoa. No Brasil em geral, né, cara? No Brasil em geral, isso é muito, pertence muito a gente. Uhum. E lá é lugar comum falar isso da distância, da frieza, apesar que pra mim, os neozelandeses são, a gente tem o costume de falar, né, e de ouvir que o brasileiro é muito simpático, que né? É o estereótipo, super, né? É o estereótipo, que eu não sei se corresponde muito bem à realidade, não. Exato. Mas... Eu sempre discordei disso, e aí quando eu conheci os neozelandeses, eu tive a certeza absoluta. Uhum. Um dos motivos da gente ter ido pra lá, eu e minha esposa, foi exatamente esse. A forma como a gente foi recebido lá, porque foi incrível. A simpatia, a educação, a querer bem, né? Uhum. Até mesmo a própria confiança. Mas é aquilo, tem aquela distância, não só com os neozelandeses, como com os asiáticos, com todos os outros, né? Isso no início, os 4 primeiros meses, foi extremamente difícil. Apesar de ter um amigo meu brasileiro trabalhando praticamente do meu lado, foi difícil transpor essa barreira aí, porque a gente acha que não vai sentir falta dessas coisas, mas faz uma falta absurda, absurda. A gente depende muito disso emocionalmente, pelo menos eu dependo muito disso emocionalmente. Uhum. E isso foi difícil transpor, mas agora já são 11 meses, e aí você vai conhecendo o pessoal, vai se enturmando, vai ficando mais próximo, mas não é o mais próximo daqui, né? Uhum. Que tu conhece um cara hoje novo no trabalho, no final de semana tu tá tomando chopp com ele. Não, não é assim. Essa foi a principal diferença em termos de trabalho, de ambiente de trabalho, foi essa. Uhum. Mas em termos técnicos, não. Isso é mais questão de relacionamento mesmo. Em termos técnicos, assim, a minha profissão aqui, quando eu trabalhava na Globo, era completamente diferente, porque na Globo, apesar de eu ter esse papel de desenvolvedor, mas era bem menos aguçado, bem menos... Eu não exercia da mesma forma que eu exercia lá a atividade de desenvolvedor. Eu desenvolvia minhas coisas aqui, mas não era, como é que se diz, algo que eu fazia 100% do meu tempo. Era algo muito mais dinâmico, então tinha que participar de reuniões, tinha que resolver pepino de produção que estava acontecendo ali naquela hora, tinha que resolver a situação. Então você levantava, saía de um canto para outro, era muito mais dinâmico, né? Agora na UETA é algo mais centrado, é algo mais focado exclusivamente na programação, né? Em desenvolver ferramentas que ajudem, que acabe ajudando o artista, né? E o departamento a entregar as cenas de uma forma melhor e mais produtiva. Então são perfis diferentes. Agora eu me vejo hoje muito mais desenvolvedor do que engenheiro, né? Do que eu. E aqui no Brasil, porque eu tô falando aqui pro pessoal aí também ouvir, porque aqui eu tô de férias aqui no Brasil, por isso que eu tô falando aqui. Uhum. Aqui no Rio, aqui na Globo, eu era muito mais engenheiro do que desenvolvedor. Mas essa veia de desenvolvimento e de trabalhar com computação gráfica que me permitiu também essa chance de poder trabalhar lá fora, né? Você falou que a coisa despertou mais no mestrado mesmo, né? Foi O que foi que você viu ali que de, pô, é isso aqui que eu quero? Porque a gente que faz engenharia, a gente fica muito focado em algumas coisas que não tem nada a ver com isso, né? Pois é, foi... Eu, sinceramente, eu não leio assim, porque eu escolhi engenharia eletrônica por conta dos circuitos. Eu queria saber como é que funcionava um videogame por dentro, eu queria saber como é que era a televisão por dentro, enfim, um computador até de forma mais detalhada. E aí quando eu descobri como é que era, eu fiquei decepcionado, achei chato pra cacete. E aí eu sinceramente eu não lembro qual foi o momento que aquilo virou pra mim na faculdade. A programação sempre é uma ferramenta, né, que a gente utilizava, a gente fez várias matérias sobre o assunto. Mas... A gente chegou a fazer um trabalho junto, né? A gente chegou a fazer trabalho junto. Acho que lá. Em C, eu acho. Exato, em C lá, é. Exatamente. E aí eu, aqui na UFRJ... Ah, era em C, exatamente em C. É, é depois foi outro em C++, mas eu acho que não foi contigo. É, é, você já tinha... Porque o Zé, ele é de Petrolina, né, cara? É, sou de Petrolina, e Pernambuco. A gente estudou no Recife, depois o Zé Isso. veio fazer o resto da graduação dele no Rio. É, eu transferi no meio da graduação. Em Recife eu transferi pra UFRJ. Fiz a prova de transferência e fui terminar lá. E aí, enfim, aí acabei aprendendo as outras línguas, o C++ e tal, tudo mais. Mas eu lembro de uma matéria muito forte para mim, eu acho que acabou mexendo comigo, que foi exatamente processamento digital de imagem. Uhum. Que aí a gente fazia vários exercícios no próprio MATLAB e aquilo mexeu com minha cabeça. É, provavelmente, acho que foi essa parte, né? De você olhar e ver como é que funcionava o padrão NTSC da TV, como é que era os processos de filtragem, o que resultava na imagem, como é que isso acarretava um blur, como é que se fazia um blur, como é que se fazia isso. Isso foi me levando a, pô, esse assunto é interessante. Uhum. Ah, lembrei também do que foi. Minha iniciação científica na UFRJ foi no projeto submarino da Petrobras, e era isso, era fazer com que, era processar as imagens capturadas pelo submarino, calcular distâncias, né, distância entre tubulações e tal, a partir do processamento de imagem. E foi aí que começou tudo, foi exatamente aí. E aí eu fui me interessando nisso dentro da própria faculdade, fui escolhendo as matérias, geralmente as eletivas já, que me levavam a isso, processamento digital de imagens, tiveram outras lá, TV digital, que aí já era algo mais focado para televisão, né, uma visão geral de como é que tudo funcionava. E aí eu lembro, a conexão começou com a computação gráfica, além do processamento de imagem, numa das matérias que eu fiz, já no final, acho que era 10º período, ou 9º período, que era a matéria de inteligência artificial. Uhum. E nessa matéria de inteligência artificial a gente tinha que fazer um seminário, e um dos temas, eu tinha lido, era na época do Senhor dos Anéis, eu tinha lido alguma coisa a respeito do software Massive, né? Que era um software desenvolvido foi desenvolvido internamente na UETA. Uhum. Hoje ele é público, você pode pagar e ter uma licença dele. E ele utilizava inteligência artificial para fazer as cenas de batalha do filme, né? Como é que você tinha aquela multidão de orcs, por exemplo, lutando contra os humanos, e como é que fazia que cada um daqueles orcs morressem quando tomavam uma espadada, ou o contrário, como é que o cara, um humano no cavalo, tomava uma flechada de um orc e caía. Então tudo isso era realizado por inteligência artificial, e foi naquele trabalho de faculdade que eu dei o primeiro passo ali para começar. Obviamente que eu não imaginava chegar onde eu cheguei por conta de um trabalho de faculdade, mas foi a pedra fundamental, né? Pois é, ironias do destino, né? Foi fazendo a matéria sobre um software da UETA, né? Mas foi o primeiro passo. É interessante você falar isso, porque eu lembro que lá nos primeiros períodos lá da faculdade, lá na UFPE, você falava... Eu lembro, né? As coisas que você falava, você gostava do Senhor dos Anéis. Pois é. Sempre falava algumas coisas, né? Pois é, exato. E agora você tá aí na UETA, né? Isso é muito legal. Exato. É muita loucura, né? Muita loucura. As coisas que não dá pra planejar muita coisa. As coisas simplesmente acontecem, né? Que bom, né? Que não é tudo certinho, né? Que as coisas vão acontecendo. Pois é. Mas... Foi boa a nossa conversa. Eu só queria encerrar te fazendo uma pergunta, né? Você já falou muito aí do seu caminho, né? Os passos que você deu pra entrar nesse meio e chegar onde você chegou. Sim. Pra quem não tem nenhuma ideia de por onde começar, mas tem um interesse, o que você sugeriria pra essa pessoa? Eu acho que não seria o curso que a gente fez, né? De eletrônica, provavelmente. Não, não, de forma alguma. Assim, dependendo do perfil da pessoa, tem vários cursos técnicos já, e tem curso já em algumas faculdades, não lembro se é na Veiga de Almeida, eu acho que é na Veiga de Almeida ou na própria Estácio, que já existem cursos focados para computação gráfica, né? Uhum. Vários amigos meus de trabalho aqui na Globo fizeram esse curso superior, né? Existem esses ensinamentos às escolas técnicas em computação gráfica, na parte de grafismo também. Uhum. Porque a área de computação gráfica é muito vasta, né? A gente tá falando de 2D, 3D, mas tem toda essa questão de motion design também, que é computação gráfica, claro. Toda essa parte comercial. E, cara, Eu diria para começar dessa forma. Se quiser ter um aperitivo, pode fazer um curso técnico. Se já entender que é um caminho, que é esse que quer seguir, já tem várias faculdades nesse fornecendo o curso completo. E para a galera mais técnica, cara, se o cara é formado em ciência da computação ou engenharia como a gente, gosta dessa parte de programação, se você sabe uma linguagem de programação, para aprender outra é tranquilo, né? Então é só saber onde procurar, onde pesquisar. E é isso. E começar a futucar, como eu falei, se programa para uma língua, tu vai programar para outra linguagem. É entender o meio, entender a necessidade, fazer esse meio de campo com o artista, porque às vezes o próprio artista não sabe o que ele quer, não sabe que ele realmente precisa daquela ferramenta. Mas eu acho que é basicamente isso. A ciência da computação, né, programação, engenharia para a galera mais técnica e pessoal mais artístico. Tem as faculdades, tem os cursos técnicos aí já fornecendo. E tem os próprios outros cursos que eu falei de desenho industrial, que muita gente, por exemplo, esse amigo meu brasileiro lá que trabalha comigo na UETA, o André Castelão, ele até passou na reportagem, quando saiu o Planeta dos Macacos 2, o Fantástico até entrevistou ele. E aí ele fala sobre o filme e tal. Ele fez o FRJ, fez desenho industrial e tá lá trabalhando com a gente. Cara, obrigado aí. Pô, que isso. Obrigado. E aproveita vocês, aí, hein? O restinho das férias antes de voltar pra Wellington, né? Que eu sei que o trabalho é pesado lá, né? É pesado, mas a gente gosta. Valeu. Valeu, Fábio. Abração.